andrecedesmoral.com.br. Sucesso nosso aí. Essa vai tocar no paredão, papá. É o som do paredão. Lasca. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Se liga que as meninas vai botar pressão. Se liga que as ovinhas vai botar. Chama. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Se liga que as meninas vai botar pressão. Se liga que as ovinhas baixinho vai. Ela fica louca e enfrenta o paredão. Bota a mão no joelho e joga o rabetão. Ela fica doida e o peito paredão. Bota a mão no joelho e joga. Vai empina, empina, empina, empina, empina, empina o rabetão. Empina, empina, vai com a mão no paredão. Empina, empina, empina o rabetão. Empina, o som dos paredões, vem. Empina, empina, empina, empina, empina, empina o rabetão. Vai. Empina, empina, bota a mão no paredão. Empina, empina, empina o rabetão. Segura a pressão dos paredões aí. Chama-se papai, chama-se papai. Ale, Oliveira, Rodrigo C10. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Se liga que as meninas vai botar pressão. Se liga que as ovinhas vai botar. Chama, eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Eu ligo o som, vai aumenta o som do paredão. Se liga que as ovinhas vai botar pressão. Se liga que as meninas baixinha. Ela fica doida, enfrenta o paredão. Bota a mão no joelho e joga o rabetão. Ela fica louca, enfrenta o paredão. Bota a mão no joelho e joga o rim. Empina, empina, empina, empina, empina, empina o rabetão. Empina, empina, vai com a mão no paredão. Empina, empina, empina o rabetão. Senta a pressão dos paredões aí. Empina, empina, rasga. Vai lá que empina, empina e bota a mão no paredão. Empina, empina, empina. É o som do paredão, tira o pão. É macio, papá. Se bora, meu patrão, David Babix. Chorou, papai. S3 Produções. Ramon Lubin. Chorou, meu filho. Chama no piso, chama na pressão. André Cedês, o moral de Itaquara.